vim aqui falar contigo, pois sei que és meu amigo, entendes minha dor. Senhor, acho que não vou suportar, está difícil caminhar, de seguir até o fim. As tempestades me afogam, os inimigos caçam de mim. Senhor, está difícil a minha vida, é como um barco à deriva no meio de um grande mar. Deus, fala comigo, tu és o meu alento. Hoje eu decido pra você e decidi te responder e acalmar teu coração. Não temas, eu não perdi o controle. Eu quem permito tua noite, eu estou na situação. Fui eu quem permitiu que acontecesse. Que tu tinhas, tu perdeste. Te coloquei na provação. Fui eu que permitiu que enfermidade tua família assolasse, pois tu estás em minhas mãos. Mas será eu que vai chegar de surpresa? Será eu tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. Aquieta, te acalma e da glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em obra. É tu cantando adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. Cantando no meio do vale, no meio da tempestade, canta dentro da fornalha, pois contigo sou. O segredo pra vencer é louvar o meu nome, pois aonde tu estás recebo o teu louvor. Canta no meio do vale, no meio da tempestade, canta dentro da fornalha, pois contigo sou. O segredo pra vencer é só louvar o meu nome. Recebo o teu louvor. Recebo o teu louvor. E vai entrar a peleja. Será eu que vai chegar de surpresa? Será calma, tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. Aquieta,